Rose. E aí, Paulo Arthur? Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por